pedal de distorção. Alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Um programa de Ricardo Ribeiro. Terça-feira, 21h. Pedal de distorção. Riffs. Ritmos industriais, enrolados em torno de máquinas e ambulantes ossificadas, reproduzem-se criando este projeto de post-punk oriundo de Cincinnati, no Ohio. Amanda Scanner, Control Glass. Bem-vindos. Naturais de Londres apresentam-nos Entópica Fenómica. Álbum de estreia viu a luz do dia no passado mês de outubro. com o selo da Holly Bitwig Records, iremos ouvir Bonfire Nights com Easy Touch. Pedal de distorção. Seguimos a nossa emissão com sabor mexicano. Senhorita Carla Sarinana apresenta-nos o seu projeto shoegaziano Silver Rose, com influências de Maisie Star, Black Rider ou até Jesus and Mary Chain. Iremos escutar Take Me Home. Yeah. experimento sonoro eclético onde nada é escolhido ao acaso. Já colaborou com Anton Newcomb, os Brian Johnson Massacre. Mumy Troll, mentor deste projeto, que é o culminar da fome, do desespero e da inspiração, que é como quem diz, o space rock, o shoegaze e o psicadelismo, mostra-nos o seu trabalho, os seus Amazing Electronic Talking Cave. Da Rússia com amor, In Love with That Boy. De distorção. Emanando da cidade ventosa de Chicago, chega-nos ao pedal de distorção este coletivo, liderado por Tommy Evans e Justin Frederick. Vamos ouvir Secret Colors, com a faixa Lust. Damn! Alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Peço-vos que não sejam meigos com o volume, não tenham medo de ser felizes, pois aguardam-vos dois temas poderosíssimos. Da Bélgica, Whispering Sands, com Wall, avançando depois para Soft Kill, projeto de Portland, com o tema World. We'll be right back. programa de Ricardo Ribeiro. Terça-feira, 21 horas. Alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. De Portland, viajamos para a Carolina do Norte, mais propriamente Bourne, cidade de onde são originários estes The Nude Party. Nos chegam com o seu EP de estreia Hot Tub e o tema Waiting for My Pistol. Let's rock and roll! Pedal de distorção. This time you last where I rested my head last night. Last time you left, I got my drunk ass whooping in a fight. My whole life's been one cliched, crooked, unfinished line after line after line after line. It's been the curse of my crazy cooped up cocks most all of my life's time after time. From the start, I told you of my dark, colorful checkered past. You had to ask, and how I ruined the lives of those I love without so much as a bass-ackwards glance. In the long, winding roads down in blacked-out recovery, how it took the great God Jehovah Himself to re-uncover me. And I said, sometimes it's better just not to ask. your love stood strong and pressed hard on through that. And maybe I should have lied, but my two wrongs would have made it right. How pathetic it sounds upon its hearing, it's true, I have been tried. Back her to backpack up all of my things. Maybe if I hadn't a drink, all of my money behind the bars, I just could have bought you a ring. And from the last doing time I got those walking papers filled up in a old jail, I'd barely been unpacked. And that makes twice now, 4 to 6 months that I've had to ask for satisfaction. Sweetheart, you just gotta let me know, should I stay in, if not, where the hell you reckon I ought to go? And I know it's all my fault, and the bloody marriage to the deep alcohol. I know it's sad to say, but right now these shots keep me sane, sober and alive. Um programa de Ricardo Ribeiro. Terça-feira, 21 horas. Para trás ficamos com Josh T. Person, a belíssima voz, o tema Sorry with a Song. Seguida, da Suécia, não há só vikings nem meninas bonitas. Shoegazers, We the Pigs, or Fly. Sensíveis, mas temos que continuar com pedal. Handsome First com I'm confused. Alimento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Pedal de distorção. I was too much for all time. programa de Ricardo Ribeiro. Terça-feira, 21 horas. Alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Aproximamos-nos do final de emissão. Resta-me agradecer-vos mais uma vez a vossa companhia, o vosso carinho, para comigo, para o pedal, a instrução. Têm sido incansáveis, o meu muito obrigado. Vimos-nos para a semana, à mesma hora, no mesmo local. Acabamos com The Handlers e o tema I Don't Want Love. Um bem-aja para todos. Boa semana. Slept in my clothes to win. if I see you again. Desperate and stoned, keep your prison locked up, and I will leave my gun at home. I don't want love. Pedal de Distorção, um programa de Ricardo Ribeiro. Terças-feiras, 21 horas.